vê se não vacila. Ei, ei, e vê se não vacila. Eu tô com o gatilho acionado, pronto pra disparar. Tirar onda com os crentes, fazer piada não vai mais te ajudar. A rima é duro, o vocabulário assusta. A tradução do evangelho na linguagem da rua. Deus inventou o ser humano, também escreveu um manual. Otário que tenta viver sem ler na vida só se dá mal. Corre atrás do vento, só se ferra, perde mó tempo. Confie nas escrituras, não no teu próprio entendimento. Diz que é malandro e ladrão, aí pra mim não interessa. Sem Deus são como a palha que o vento sopra e leva. Malandrão, caramba, me responda se for capaz. A vida ou a morte, qual que te assusta mais? A mente entra em pane e não faz a menor ideia. Nego treme, perde a fala na frente do profeta. Tira onda pra disfarçar, mas só ouço a abobrinha. Deixa de falar besteira, otário, e vai ler a Bíblia. Ei, ei, desperta pra vida. Ei, ei, desperta pra vida. Ei, ei, e vê se não vacila. Ei, ei, e vê se não vacila. Ei, desperta pra vida, ei, ei, desperta pra vida, ei, ei, e vê se não vacila, ei, ei, e vê se não vacila. Observa os manos, sejam morte, rejeitaram o Senhor. Vou dar a vida a quem respira, não lhe der o louvor. Vivem assim, não tô nem aí para a palavra de Deus. Pra eles a Bíblia é só mais um livro que o homem escreveu. Mas Deus falou, ninguém aceitou, por isso o mundo vai mal. Não acredita se sua notícia é manchete do jornal. O homem nega sua natureza em rede nacional. Não é mais homem ou mulher, é homossexual. Não pode evitar, acabou de pegar, contrair o vírus mortal. Mas tá escrito, não dê atenção, é triste, mas foi fatal. Vai vivendo a sua vida sem Deus pra te ajudar. Mas se morrer, inferno é certo, não dá mais pra voltar. Pense bem, enquanto a vida e a esperança se arrependa, o tempo é curto, a linha é fina e se pá, arrebenta. Erra o humano, mas persiste no erra e é tolice. Assim é todo aquele que lê a Bíblia, mas não vive. Ei, ei, desperta pra vida. Ei, ei, desperta pra vida. Ei, ei, e vê se não vacila. Ei, ei, e vê se não vacila. Ei, ei, desperta pra vida. Ei, ei, desperta pra vida. Ei, ei, e vê se não vacila. Ei, ei, e vê se não vacila. Eu vejo quatro elementos estranhos sentados na mesa de um bar. Cachaça vem, vai, o clima começa a esquentar. Os crentes passam em frente, deixam folhetos, falam do amor de Cristo. Mas pro tolo a palavra da coceira nos ouvidos. O viciado perdeu a noção, rejeitou Deus, não se arrependeu. Ouviu a palavra, foi pra igreja, mas não se converteu. Pensou que malandragem, experiência impressionavam Deus. Mas o inferno cobrou, não teve acerto. Experiência de homem é lixo, não é disso que eu preciso. Não se entregue a carne, mas alimente ao Espírito. Através da palavra, a salvação pela graça. Deus enviou a Jesus, mano, foi por sua causa. Mas o que você tem feito pra retribuir ao Senhor? Usando droga, se afastando, não dando ele louvor. Enchendo a cara, prostituta, vida louca é de lei. Mas também acreditar em Deus, esse é o princípio do saber. Ei, ei, desperta pra vida. Ei, ei, desperta pra vida. Ei, ei, e vê se não vacila. Ei, ei, e vê se não vacila. Ei, ei, desperta pra